Nós estamos aqui com o senhor Jurandir. Qual é o nome da sua empresa? Fale um pouco sobre ela, senhor Jurandir. O nome da minha empresa é Beporn Productions. Tem cerca de um mês e meio que eu montei ela. Na verdade, ela não é exatamente minha, né? A minha mulher faz questão sempre de jogar na minha cara e dizer que é dela. Mas ela é minha, né? Porque a Joelma não tem tempo de cuidar da empresa. Então, é minha. E ela não tá aqui pra desmentir, então é minha. Foda-se. É isso. Tem que falar mais? Fala um pouco das produções que a Beporn já tem no mercado. A Beporn, ela começou há pouco tempo, então ela não tem exatamente assim, muitas produções. Eu tenho muito orgulho de um filme que a gente fez, que na verdade foi um filme fruto do nosso primeiro filme, né? Que foi uma coisa muito marcante pra mim. Foi o Jax, porra, o pirata do pau de pau. Que é um filme que explora as pessoas que possuem próteses penianas de madeira e no exercício do ato sexual. E a Beporn tem justamente esse enfoque. A gente quer levar um lado mais humano. O enfoque nas minorias, exatamente. Exatamente. A gente quer dar esse lugar para as minorias dentro do mundo pornô, entendeu? Pessoas que tipo, anões, vesgos, nerds introvertidos, pessoas com mais de 120 quilos que não conseguem se levantar das suas camas, pessoas com um pau pequeno, que devem ser levadas em consideração, que na verdade elas são marginalizadas nesse mundo de tanta soberba e poder, né, e luxúria. Eu acho que tá na hora delas terem um espaço delas. São pessoas que, por não se ver ali, elas conseguem consumir o produto, mas a gente acha que esse é um pensamento provinciano e retrógrado. A gente quer justamente mostrar que se elas se identificarem com a pessoa na tela, elas vão consumir mais, entendeu? E a Beporn está se inserindo no mercado de uma forma até diferente, né? Ah, sim, sim. Não, isso é por conta, eu sempre esqueço dele. O Zé, ele é vidrado em documentários e tal, e ele achou que esse negócio de fazer pornô não ia dar muito certo. Cada um tem uma história muito particular de como gostou, como que quis entrar para o mundo da sétima arte, né? Só que a gente tentou de tudo, a gente se humilhou, como a gente faliu em todas as possibilidades de mercado, até vendendo cachorro quente em festa infantil, a gente resolveu apelar e aceitar o conselho da minha mulher de montar uma produtora pornô, né? E o Zé falou assim, talvez isso também não dê certo, o Zé é muito fatalista, então resolveu fazer um documentário. E aí um canal de televisão que tem um lema, A Vida Sem Roteiros, ele gostou dessa ideia, que é meio reality, meio coisa, e resolveu colocar pra exibir. Eu acho que vai começar dia 24 de agora, domingo, dia 24 de outubro, né, o mês que a gente tá. Às 11 da noite, que é um horário mais ou menos perto da felação e da poluição, enfim. Da cunilíngua. É um horário que tá lá, mas não tá lá, entendeu? Tá quase chegando lá. Então a gente tá de 11 às 11h30. Eu quero até ver, porque o Zé é muito chato. Todos os momentos a gente quer comer um negócio, café da manhã, ele tá lá com a câmera dele. A gente quer ir ao banheiro, ele tá lá com a câmera dele. A gente quer, às vezes, se trancar no banheiro, não necessariamente pra tomar banho, e ele tá lá no banheiro. É meio chato isso, mas eu espero que pelo menos funcione, né? Fique interessante. Dia 24 de outubro, às 11 da noite, no Multishow. A Vida Sem Roteiros, é o lema que eles falaram. Pena que o Multishow só quis pegar o documentário pra exibir, assim. Que a gente pode fazer produções pro Multishow, mas que aquele negócio de sex time já tá muito batido, né, gente? Todo mundo, porra, aquelas mulheres comendo morango e fazendo loucuras, aquilo ali é muito clichê. Eu sou mais a Joelma, minha mulher, mas ela, graças a Deus, não tem nenhum vínculo com esse tipo de coisa, então eu fico feliz com isso.